bandido. Ferramenta na cinta e busca quem tá vivo. Começou desde menino, gosta de correr perigo. Matador injuriado, uma pá de delito. Tapa na cara que fez o seu primeiro homicídio. Cai um monte de passa na brincadeira de caça. Brincando de vivo ou morto com sapeco na cara. Fumaça na praça, arrumado rolando. Fulano, ciclano, vamos buscar Beltrano. Festa junina, época de São João. O estraque rolando, a bala batendo, corpo caído no chão. E foi assim que os moleque cresceu. Com tanta maldade, treinado no ódio, malícia. A escola da crueldade aprendeu a apertar o dedo. Descarrega sem massagem, meter a faca no bucho do pilantra covarde. Prepara as rotas, as forças, prepara os coisas. Abre cedo que os caixas, os moleque de rocha, mata eles mais tarde. Se tem inimigo na divisa, tem bala, também tem ferro. A brincadeira de sangue é cortejo pro cemitério. Aí doutor, e agora como é que os menininhos estão? Ligeiro, esperto, querendo empunhar oitão. Brincando de vivo ou morto, planejando uma ação pra catar seu filho rico e arrastar pra missão. Fazer ele chorar, pedir a senha e o cartão. E é assim, doutor, que os meninos estão abandonando a escola, escolhendo virar ladrão. Arranca a cabeça de verme, bater de frente com a opressão. Escalando, fazendo mágica em busca dos milhão. Jogar no poço, ou pôr você amarrado com seis pilota, milhão num globo. Brincar de vivo ou morto é nós pegar seu firriquinho. Se você não me dá miquinho, eu jogo ele no corguinho. Se liga pro 190, aperta sua mão na morsa. Se for tá aguenta moia, nós afoga na falta de bosta. A brincadeira é assim, é não deputado, tá um conforto. O governo culpando o colete, vai ver nós brincando de vivo ou morto. Na festa de vivo ou morto, as palmas é de mentira. Não pode testar os moleque, senão cê cai na rifa. Cê tem os moleque quer ter, vai pros corre, vai pras fita. Crescendo sem escola e apanhando dos polícia. Tem tanta brincadeira, tem a brincadeira da balsa. Vê quem vai ganhar prêmio, batendo palmas falsa. Tem vivo que mete bala, no fim morre herói. Coloca o queijo, esquenta no fogo, põe na ratoeira que o rato rói. Sua santa fé novinha, já deve tá num desmanche. Medir mais 3 metros de corda pra ver se pulando de bungee jump. O país tá uma zona, o Brasil é um conforto. As quebradas querendo creche, aí deputada, ajuda o povo. A noite não dorme direito e acorda falando, tô vivo ou morto? Agora o